Muito bem, agora vamos dar mais um giro pelo mundo das notícias. Barbara Bush, mulher do presidente George Bush, viajou ontem para Indianápolis num avião comercial, apesar das ameaças de atentado feitas pelo terrorismo. 99 FM, a sua rádio. FM. Éden, um paraíso de tentações. A Playboy elegeu o melhor do vale com padrão 5 coelhinhos. Por tudo que você já conhece. Beleza, luxo, cozinha internacional com seus pratos deliciosos. Agora falta conhecer a suíte Trianon. São 320 metros quadrados e 4 ambientes com muito requinte e conforto para o seu prazer. Éden, de bem com a vida. Quilômetro 115 da Dutra em Taubaté. A mais completa casa de espetáculos do Vale traz até você, nesta sexta e sábado na Choperia, a partir das 20 horas, o músico Álvaro Trone. A seguir, dance ao som da consagrada banda Terceiro Grau. E tem mais. Na melhor boate do Vale, agite com os mais recentes lançamentos comandados pelo DJ Paulo Couto. A sua noite em um único espaço. Madrugada viva da cidade. Muito bem, 1:05. Essa é a sua ZYD902, rádio 99 FM em 99,9 MHz, a número 1 do Vale. Eu sou Márcio Matos, que te acompanha até às 7 da manhã. Bom, vamos curtir um bom final de semana, começando muito bem. Pra vocês agora, Tears for Fears, Woman in Chains.